Jovem guarda, vem dançar comigo. Em balançar é o som da jovem guarda, vem cantar comigo. Em balançar é o som da jovem guarda, vem dançar comigo. Em balançar é o samba jovem guarda, vem cantar comigo. Ivete Sangalo chegando de saia bem curta, meu Deus, que loucura! Sandy e Júnior curtindo o som da ternura. Jorge Aragão tomando seu leite, tá tudo beleza. Olha o Zeca chegando agora querendo cerveja. Em balançar é o som da jovem guarda, vem dançar comigo. Em balançar é o samba jovem guarda, vem cantar comigo. Vem chegando os amigos Chitão, Zezé, Leonardo, Daniel, Chororó, Luciano estão atrasados. Benjó e o Caetano dizendo que maravilha. O Jair também veio pro baile trazendo sua filha. Em balançar é o som da jovem guarda, vem dançar comigo. Em balançar é o samba jovem guarda, vem dançar comigo. Exalta samba, Alcione, Lesio, Emílio, só tem gente bamba. KLB, Djavan, raça negra também estão nessa, aplaudindo Roberto e Erasmo, os donos da festa. Em balançar é o som da jovem guarda, vem dançar comigo. Em balançar é o samba jovem guarda, vem cantar comigo. Em balançar é o som da jovem guarda, vem dançar comigo. Vem balançar, é o samba jovem guarda, vem cantar comigo.